E para isso vamos ter connosco Vasco Marques, que nos vem falar, vem nos dar a conhecer um pouco mais sobre a famosa Cátia. Bem-vindo, Vasco. Obrigado. Obrigado. Então, muito bom dia a todos. Obrigado aqui pela oportunidade de estar a apresentar a Cátia. Alguns de vocês já se foi falando ao longo do evento. Como já falaram, está lá fora um computador para quem quiser utilizar. Vamos já passar aqui o link, o QR Code. De qualquer modo, a experiência que têm lá fora no computador, no vosso telefone, é exatamente igual. Só muda o tamanho do ecrã. Mas é até mais um motivo de conversa lá fora para podermos explorar. Então, eu iria começar por mostrar aqui algumas inteligências artificiais que se calhar já ouviram falar alguma delas. A primeira é o ChatGPT, é o mais conhecido deles todos. O segundo é o Gemini, mudou há pouco tempo de nome, chamava-se Bard, é da Google, menos popular. E o terceiro da Microsoft, que é o Copilot, que se chamava Bing AI e agora é Copilot. Os três têm a possibilidade de usar gratuitamente, alguns deles, o primeiro e o terceiro, têm o plano pago, mas podemos usar gratuitamente quase qualquer tipo de ferramenta de inteligência artificial. E eu gostaria de saber aqui quem é que já utilizou algumas destas ferramentas, ChatGPT, Gemini ou Copilot. Quem é que já utilizou? Só para ter aqui uma ideia. Dois terços do auditório, provavelmente, já utilizou. Podemos usar a versão browser, portanto, através deste URL, deste link que está aqui, ou podem instalar a aplicação no vosso telefone, gratuitamente, e utilizar. Existe alguma confusão em alguns deles, especialmente no primeiro, em que quando se pesquisa pela aplicação, aparecem algumas que se fazem passar por essa, com anúncios, e depois é para pagar. Portanto, daí estar aqui os links e os logos, se acederem por estes links, têm acesso à versão gratuita. Isto é para contextualizar o projeto e algumas coisas que começamos a fazer, em que isto surgiu, foi em novembro de 2022, mas começou a ficar popular no início de 2023, portanto, mais ou menos há um ano, começou a ficar popular. Portanto, apenas com um ano, estas ferramentas que já ramificaram em milhares de ferramentas, portanto, é impossível acompanhar todas as ferramentas que existem daquilo que podemos fazer, produção de imagem, de vídeo, edição de vídeo, produção de música, isto vai fazer com que revolucione toda a forma de criar, de aprendermos e de criar conhecimento. Ainda pode parecer cedo, se calhar, para pensarmos desta forma, mas provavelmente será uma revolução muito maior, ou já começa a ser, mas nos próximos 2-3 anos vai-se notar mais, uma revolução maior que a própria internet, ou que o próprio smartphone. Porque já se nota que em um ano conseguimos fazer tudo mais depressa. Depois há aqui outras questões que se levantam, que se vai substituir muitos trabalhos e muitos empregos, se vamos perder o emprego, enfim, são outras questões, como qualquer revolução implica uma readaptação da forma como trabalhamos e o que fazemos. Mas aqui o foco é, podemos acelerar a aprendizagem e podemos acelerar a produção de todo tipo de conteúdo. E é facto que isso ocorre. O que é que podemos fazer? Alguns dos exemplos são imensos. Alguns dos exemplos que podemos fazer com a inteligência artificial e que podem fazer no vosso dia-a-dia, na vossa atividade pessoal, profissional, no espiritismo, enfim, no que for. Portanto, não tem nenhuma área específica que podemos aplicar em qualquer uma. Das mais avançadas até as mais simples. Criação de todo tipo de conteúdos, de imagens, resumo de conteúdos, por exemplo, a terceira ferramenta, que era o Copilot, tem a particularidade de podermos estar no YouTube, tem que ser, neste caso, com o browser da Microsoft, portanto o Edge, e podemos pedir-lhe um resumo do vídeo que estamos a ver. Olha, por exemplo, uma palestra que decorreu aqui, podemos lhe pedir um resumo, ele faz um resumo por tópicos de tudo o que passou e depois posso fazer perguntas de um dos vídeos que eu vi. É bom, se tenho um vídeo, imagine, de uma hora, extraio o conhecimento e faço perguntas e interajo com a inteligência sobre isso. Ou pedir resumos de um PDF que eu esteja a ver na web, ou fazer perguntas sobre aquele PDF, ou pedir uma abordagem diferente. Portanto, isso tem uma utilidade imensa. Legendagem e tradução de vídeos, criar músicas, automatizar processos, criar vídeos, enfim. Tudo o que vos possa imaginar que fazemos através de um dispositivo, um telefone ou um computador, aí permite acelerar todo o processo e criar conteúdos muito mais rapidamente. Uma das coisas que fizemos, isto foi um dos vídeos criados já há algum tempo, e uma das coisas que fizemos foi a legendagem automática, embora, enfim, isto não seja nada de especial, porque o próprio YouTube já faz a legendagem automática. Um bocadinho falível, mas diria com um grau de acerto muito bom. Mas aqui o que foi feito é que uma ferramenta de AI fez uma legendagem ainda melhor e ela foi, diria, embebida, eu ia dizer incorporada, mas aqui neste contexto acabaria por ter uma outra interpretação. Portanto, aqui foi embebida ou embutida no próprio vídeo para podermos utilizar. E deixamos depois o link, se quiserem consultar, de como é que ficou. Portanto, permite ter uma propagação muito maior. E a própria legendagem pode ser colocada na descrição para propagar. Enfim, pronto, isto não é nada de extraordinário. Mas, tenho aqui um outro exemplo. Isto foi um vídeo criado já há algum tempo. O Ulisses agora tem um bocadinho menos de cabelo. Portanto, nota-se aqui alguma diferença. Assim, também tenho a clown do Lucas, mas diria em termos capilares está idêntico. E já foi há alguns anos. Então, aqui o que é que foi feito? Este aqui é bastante interessante porque pegou-se no vídeo que está em português e colocou-se com a mesma voz a pessoa a falar no idioma que quisermos. Colocamos em inglês, mas pode ser o que quiserem, qualquer idioma. Com a mesma voz da pessoa, colocá-la a falar outro idioma. E, portanto, nem precisa de legenda. Por acaso tem legendas, mas nem precisa de legendas. E, mais interessante ainda, é fazer com que o movimento da boca fique sincronizado com aquilo que está a dizer. E isto conseguimos fazer. Então, eu penso que tem internet, tem computador, não tem? Vamos já ver se conseguimos ver. ADEPA is a non-profit association that has existed in Portugal since 1999 and resulted from the need that a group of spiritualist people felt to create an association that works for the dissemination of the spiritualist doctrine. Eu vou mostrar-vos o vídeo original. ADEPA emerges at a time when the internet is felt or there is a boom in... Ora, se for aqui, colocamos aqui uma playlist com alguns exemplos de vídeos em vários idiomas. ADEPA is a non-profit association. Vamos ver o português. ADEPA é uma associação sem fins lucrativos que existe já em Portugal desde 1999. Agora, temos aqui o vídeo do Lucas. Como podem ver, ele já era bonito na altura. São essencialmente a existência de Deus. Já foi há uns aninhos. Vou pôr aqui certas circunstâncias. A reencarnação. E a pluralidade dos mundos habitados. Agora vamos pôr o Lucas a falar espanhol. Ele tem jeito, vamos já ver. Coisas, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade dos espíritos dentro de certas circunstâncias, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Ele não fala assim tão bem espanhol, portanto, isto foi inteligência artificial. Estes são os cinco princípios universais que abarcam a doutrina espírita. Olhem o francês. Então, la réincarnation et la pluralité des mondes habités. Par conséquent, ce sont ces cinq principes universels qui englobent la vie. E o mais engraçado é que o Ulisses perdeu o sotaque. É, lá do Noerca. É verdade, é verdade. Ficou com o sotaque britânico, em vez de ser barcarense, ficou com o sotaque britânico. É verdade. Isto dá, qual é o potencial? Tem potencial para tudo, mas quando queremos divulgar conhecimento, se estiver no idioma, com o áudio nativo, é mais interessante para quem está a ver, não é? Portanto, tem essa facilidade. Isso é possível, é muito fácil de fazer, só lá colocar o link e ele transfere para aquele idioma. Qualquer pessoa consegue fazer. Este é um dos muitos exemplos que a inteligência artificial permite fazer. Portanto, há um potencial enorme. Agora, quero então apresentar-vos oficialmente a Kátia. Nós arranjamos esta tradução para... primeiro surgiu o nome Kátia, mais ou menos, depois arranjamos alguma coisa que coubesse lá dentro, foi um meio termo. Curiosamente, pedimos à inteligência artificial para nos dar ideias de nomes, foi uma tarde nisso, não deu nenhum nome de jeito, e o Carlos Miguel, que de repente teve a ideia, e disse Kátia. Está perfeito, essa ideia está perfeita, e ficamos com este nome, definimos este nome, Kardec Tecnologia e Inteligência Artificial. Ah, bate mais ou menos certo, não é? Para não nos esquecermos do nome. Tanto é que têm falado muito sobre ela e ninguém se esqueceu de novo. Através deste QR Code, podem apontar o vosso telefone e conseguem aceder. Neste momento está incorporado no site da ADEP e pode ser utilizado lá. E podem fazer as perguntas que quiserem no contexto de espiritismo. Portanto, ela está limitada para só responder a perguntas sobre espiritismo. Fizemos isso de propósito para quê? Para carregar lá uma série de codificação e outros documentos que lá carregamos para estar controlada, num ambiente controlado. No chat GPT podem fazer perguntas sobre espiritismo, mas não está num ambiente controlado. Ele consumiu toda a informação que encontra. Isso tem vantagem e tem desvantagens. E aqui a vantagem é que está circunscrito e podemos controlar onde é que ela vai buscar a inteligência. Ou, aliás, onde é que vai buscar o conhecimento para com a inteligência poder dar o output em relação às perguntas que se faz. Podemos ver aqui o exemplo em que está, é um chat que está incorporado no próprio site, em que basta carregar aqui em baixo e poder interagir, no telefone também dá. Ou então, através do QR Code, vai ter uma interface maior para poder interagir aqui. Depois tem alguns exemplos de perguntas, meia dúzia de exemplos, e aqui um outro exemplo, e poderem perguntar o que quiserem. E trazemos aqui duas possibilidades de perguntas, o nome técnico é prompt, de perguntas que lhe podemos fazer, seja num âmbito geral, uma pessoa qualquer quer fazer perguntas, o que é o espiritismo, como é que é a vida depois da morte, etc. Ou seja um colaborador ou um trabalhador espírita que quer usar esta inteligência artificial para ajudar em algum desafio que tenha. Uma palestra, uma atividade que queira fazer com jovens, o que for. Uma apresentação, produzir algum material, uma ideia de um conteúdo para as redes sociais, o que for. E nesse caso, alguns exemplos de perguntas que pode fazer. Ideias de um tema para a palestra. Vai apresentar uma palestra? Não tenho ideias. Dá-me ideias. E pode dar aqui um intervalo de ideias, então peço só ideias dentro do âmbito espírita. Depois, vamos supor que a ideia era falar sobre o sofrimento. Porquê é que sofremos? Posso-lhe pedir tópicos para essa palestra. Até lhe posso pedir para criar a estrutura para o PowerPoint. E ele cria a estrutura por tópicos, cada tópico é um slide, e depois os temas que vou abordar. Depois, não há limite daquilo que podemos perguntar. Podemos lhe perguntar que perguntas é que a plateia me pode fazer sobre este tema, para nos prepararmos. É uma das coisas que normalmente quando se prepara um tema, é que perguntas é que me podem fazer para estar preparado. Então posso tentar com que a Kátia antecipe as perguntas possíveis de fazer sobre este tema. Na verdade, o grande desafio de utilizar uma inteligência artificial, seja a Kátia, o ChatGPT, o Copilot, ou outro qualquer, é sabermos fazer as perguntas certas. Aliás, na verdade, este é o grande desafio em quase tudo, não é? Sabemos fazer as perguntas certas. E, da minha experiência no âmbito profissional, de uma forma geral, as pessoas não sabem fazer as perguntas certas. A minha experiência em relação à inteligência artificial, as pessoas utilizam e dizem ah, isto não serve para nada, não presta, porque não fizeram a pergunta da forma certa. Depois, quando se ajusta à pergunta, as pessoas chegam à conclusão, de facto, é interessantíssimo. Porque, tendencialmente, fazemos perguntas genéricas, ambíguas, e estamos à espera de uma resposta em milagre que adivinha o que eu estou a pensar. É muito importante ser perguntas específicas, ou se eu faço uma pergunta e a resposta não é bem aquela, vou reformular ou faço outro processo iterativo em que eu pergunto algo mais específico. Isso é muito importante. Do mesmo modo, quando vos pergunto genericamente algum assunto, temos necessidade de fazer perguntas para saber o que é que a pessoa quer. Isso acontece com muita frequência. Por isso reforço, a grande dificuldade com a inteligência artificial, e essa é uma competência importante a desenvolver, é saber interagir com ela e saber fazer as perguntas certas. E, portanto, tenho aqui alguns exemplos para se inspirarem, mas experimentem todo tipo de perguntas. Por isso é que até pode ser interessante depois cada um experimentar, mostrar ao colega perguntas que fez, resultados que obteve. E queria também deixar aqui uma reflexão, que é, se no mundo físico temos uma inteligência artificial, há pouco tempo, há cerca de um ano, ainda estamos a pensar bem o que é que podemos fazer com isto, e se o mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, é provável que no mundo espiritual possa existir algo idêntico. E o desafio que se coloca é o mesmo, que é saber, por um lado, ter a sintonia certa para aceder a uma inteligência espiritual. Ter a sintonia certa será o primeiro desafio. O segundo desafio é saber fazer a pergunta certa e obter esse conhecimento instantaneamente dessa fonte de conhecimento que estará armazenada a algures e que eu posso ter essa informação automaticamente. Faz sentido esta reflexão e queria deixar até esta ideia para refletir. Para terminar, deixo então aqui o convite da Kátia. Aqui. Olá. Reencarnada. Eu sou a Kátia. Interage através do QR Code. E deixo o desafio, então, de interagirem com o QR Code e poderem utilizar. E termino assim a apresentação, agradecendo o vosso tempo e poupando aqui também um bocadinho de tempo para as próximas apresentações. Por isso, fica o desafio lançado. De experimentarem aqui e depois no intervalo também experimentarem ali no computador e poderem interagir com o processo. Obrigado. Obrigado, Vasco. Obrigado. Eu